Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. Decreto número 847, de 11 de outubro de 1890. Capítulo 13. Os vadios e capoeiras. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecido pela denominação capoeiragem. Andar em correrias com armas ou instrumentos capazes de produzir lesão corporal, provocando tumulto ou desordem, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Pena de prisão celular de 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a algum bando ou malta. Aos chefes ou cabeças se imporá a pena em dobro. Algemas, queime os emblemas, avante, revolução, o guerreiro de antes. Eu sei que a morte é mais forte, mas por sorte sou preto do norte. A minha hora ainda não chegou, o que passou, passou. Ficou pra trás, errei, eu sei, usei, vendi, contribuí. E quantos manos chegados meus, viciei, ajudei a destruir. E quantas minas apaixonadas usei, abusei, magoei, desiludi. E quantas vezes no trampo bofei o canto, peleguei, me humilhei, calei e consenti, me omiti. Não sabia quem eu era, hoje eu sei quem sou. Olhava nos olhos e não reconhecia a besta fera que se travestia de doutor, paletó e gravata. Dignidade é uma farsa, sangue do trabalhador brindado numa taça. Sangue de Jesus te repreenda, burguês. Uma oferenda ao diabo, uma prece ao rei dos reis. Duas caras é teu codinome. Burguesia parasita, não tem sexo, não tem cor, não tem religião. Mas preto gosta ladrão, descreve o seu destino. Pede borracha, gringo. quebrou na quebrada no domingo. Sorri burguês cínico, pro veneno periférico não existe antiofídico. Dia fatídico, linchá-lo pra nós é um dever cívico. Vou te meter no paredão, safado. O meu sangue já subiu, sua casa já caiu. Vou te mandar de volta pra puta que te pariu, safado. Você é um homem ou um rato? Nem adianta rugir, fugir. Nem me dei conta de quantos leões já bati. Bate no peito, sente orgulho de dizer que é de origem pobre, que é de família humilde. Eu faço votos que esse verme cruze comigo. Olho no olho, mão no cano, eu não me engano, eu não vacilo. Eu sou mais eu, sistema. Cara a cara, frente a frente, eu sou problema. É tipo um muçulmano preto dançando break em Nova York. É minha lei, é minha questão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. Peito aberto pro mundo imundo, é certo. Que quem cala consente, mas quem sente por vez não fala. Com medo das balas, dos gambés que não respeitam as caras. Dos caras aqui da área generalizam. Vagabundo encosta na parede, mas eu aviso. Sede de vingança insaciável, sede. Gambé é peixe, caiu na rede, eu sento o dedo. Todo militar é um parasita, narcopunks falam. Embaixo eu assino, corte marcial tem nome, clã nordestino. Generais, coronéis, capitães e toda essa corja de ladrões, estuprador. Assassinos. Chegou a hora de engatilhar o raciocínio. Ditadura, tortura, latrocínio. Eu não me esqueço, mas eu lamento. E quanto tempo se passou, nada de julgamento. Sorridente, sobe a rampa, o canalha. Vai ser condecorado, vai receber medalhas. Eu faço votos que esse verme cruze comigo. Olho no olho, mão no cano, eu não me engano, eu não vacilo. Eu sou mais eu, sistema. Cara a cara, frente a frente, eu sou problema. É tipo moleque no Morro do Rio com fuzil na mão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber. Não puseram fogo na cruz. Daqui não vejo nenhum de capuz. Muitos deles falam em nome de Jesus. Ku Klux Klan, cruz, credo. Tio Sam, Satan, Nero. Criminosa mídia, judia do meu povo. Abravanel, Marinho, SBT, Rede Globo. Filhos da puta, lacaios do capital estrangeiro. Topa tudo por dinheiro, mano, entrou pelo cano. A dignidade de um país inteiro. Planalto central, um puteiro, um chiqueiro. Reduto de fuleiro. Direita tá direita, falsa esquerda pelegada. Verás que Satanás enfraqueceu, baixou a guarda. Clã nordestino, golpe certeiro. Filho da puta burguês, pro teu Deus eu não me ponho de joelhos. Pelo contrário, otário, assim quero vê-lo. Numa prece, numa súplica, num apelo, desespero foi em vão. Não gastei com flores, não chorei suas dores. Não vou mentir, eu sorri vendo televisão. Me diverti quando vi as torres do chão. A grande águia de joelhos com medo, já não é segredo. A vida de rapina também tem os seus tropeços. Esse é o preço, custe o que custar. A hora do pesadelo, a hora de acordar. Serial killer no governo, pronto pra matar. Ice Man, um da sul, nos tambores da garganta. Novo quilombola em defesa de Alcântara. Contra a alca, minha rima incendeia. Vermelho, azul, as estrelas da bandeira. Capitólio, pentágono, dama da liberdade. Racismo, machismo, América, way of life. Busca fundo do giro da filha da puta, vai. Carrega tua cruz, Barrabás. Sou de Palmares, sou de Gênova, sou lá do Capão. Sou palestino, nordestino, sou do Maranhão. Eu sou da norte, eu sou da sul. Eu sou da leste, eu sou da oeste. Eu sou do hip hop, meu conceito é moral. Guerrilheiro, ativista, rap nacional, amém. É tipo uma menina palestina com pedras na mão, lutando contra os tanques de Ariel Sharon. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas mas é isso, aquilo que você não dizia. Mas é isso, aquilo que você não dizia. Ah, ironia, ironia.